espera, que espera, sem ninguém saber. Uma espera tão dura que te faz chorar, e nesse momento pôs-te a recordar. Amigos distantes que já teu coração não te deixa esquecer. A vida é assim, não sabes o que vai dar, não sabes o que vai dar. Espero por ti aqui, neste largo caminhar. Espero por ti aqui. É um sentimento que nos unirá, que sempre no tempo. Ao trilhar o caminho que temos que seguir, uma espera tão dura que te faz chorar, e nesse momento pôs-te a recordar. De amigos distantes que já não podes ver, mas que o teu teu coração não te deixa esquecer. A vida é assim, não sabes o que vai dar, não sabes o que vai dar. Espero por ti aqui, neste largo caminho.